sociedade, repete, papagaio, repete, ser humano, reflete como a obra de Rodin. No espírito do tempo, aquele tempo passou, se tornou obsoleto. Ditadura combatida, ditadura derrubada, mas já foi instituída, ditadura disfarçada. Escolhe entre os males o menor, pois para a massa, qualidade refinada virou pó, literalmente pro nariz, faz contente um infeliz, displicente com a raiz do que causa sua dor. Não convence por um tris, não preenche pois são vis, faz sua mente destruir o seu corpo que restou. Livres para ser contra a privacidade que já foi invadida, merchan sob medida, só que a propaganda por essência enganosa, mensagens subliminares e venenosas. A escola ensina a ler, mas não a aprender, tem que tapar a visão e abrir a mente pra entender o que está nas entrelinhas. O que está nas entrelinhas? A escola ensina a ler, mas não a aprender, tem que tapar a visão e abrir a mente pra entender o que está nas entrelinhas. O que está nas entrelinhas? Eles falam justiça, eu entendo vingança. Eles falam polícia, eu entendo matança. Eles mostram a dor, eu só enxergo a raiva que no coração foi culturalmente cultivada. Eles falam em crise, vejo oportunidade. Eles falam que é tabu pra esconder a verdade. Jogam pérolas aos porcos, separando a lavagem que serve pra dar de esmola quem tem dificuldades. Ainda querem te dizer que a culpa é tua, sem dar educação, nem o mínimo de estrutura. Querem mandar crianças para a cadeia, em vez de melhorar o ambiente que as rodeia. Falam imoral, se acham acima dela. Falam que é igual ser bandido da favela. E poucos se importam com o nosso sofrimento, e ainda apoiam as torturas de um capitão nascimento. A escola ensina a ler, mas não a aprender. Tem que tapar a visão e abrir a mente pra entender o que está nas entrelinhas. O que está nas entrelinhas? A escola ensina a ler, mas não a aprender. Tem que tapar a visão e abrir a mente pra entender o que está nas entrelinhas. O que está nas entrelinhas? Não é por causa da maioridade penal que os menores cometem crimes. Não, bandido bom não é bandido morto. Não é o funk que fez a sociedade machista e consumista. Não é o dinheiro que mede o sucesso de alguém. Não é vagabundagem depender de programas sociais. Não, o modelo de família feliz não é só aquele mostrado em propaganda de margarina. Não há condições de se ter um pensamento de longo prazo com a educação emburrecedora que é oferecida para a população de baixa renda. Não, ninguém é pobre porque quer. E definitivamente não, a informação não está ao alcance de todos. Saiam da bolha, venham olhar os guetos do mundo. Quem sabe vocês passem a enxergar seus mundos de uma maneira mais complacente. DJ Cuco no bagulho. Nós.